Já tá fora do solo e visual com o campo, até o negócio. Gente, mil pés, corredor axé, controle 120, décima 8, chama agora. Sua decolagem hoje 26. 208. Controle Salvador, papapá, Thiago de Eco. Papapá, Eco, papá Serra. Tá de conta, prossiga. Não se considere, tráfico que modulou pro controle. Thiago de Eco, cara. Papapá, Thiago de Eco, prossiga. Falar no 7, curva direita, parada barra. Papapá, Charlie, Ninja Eco, mantém as condições visuais, correndo a chão no meu pé. Já posso parar da barra? Já posso. Te considere aos 27 sua decolagem. Vai manter o setor de sobrevoo na minha escuta. Ok. Vou na sua escuta, tá, uma agora. Tango Victor, Charlie Hotel. Gente, reporte na taxi papá. O papá Tango Victor, Charlie Hotel. O meu hotel, meu Golfo, reporte no local de sobrevoo. Reportará o local de sobrevoo, até o meu Golfo. Autorizado o cruzamento após Quebec Mike Lima. Na Lima mantém a posição e chama o solo Salvador 121 décimo 9. O Papatão Vitor Tchau Del. Controle Salvador, Eco, Papa Serra. Prossiga. Passando do bombo no momento, autoriza direto o destino. Confirmado. minha proa ideal para deixar. Firme? Ah, firmo. Gente, dá presente e transfere o controle 120.8. Vai, transferir controle até o negócio. Radial 299, Salvador? Abrimos. Cheio, está autorizado direto destino, é com a Sierra, quando possível, seu estimado para pouso. Sim, estimado para? Estimado de pouso, em Serra Uísque, November Bravo. Aguarde. Controle Mike Serra Golf, ideal. Mike Serra Golf, desça para nível de voo 060. 060, quando comete. Controle o Papai Romeu, até o Romeu Golf. Até o Romeu Golf, possível? Eu coloquei em imagem, está próximo do Bosque da Paz. Sobrevoa na estrada antiga do aeroporto, na sua escuta, 500 pés. Na escuta permanente do controle, mantendo 510 até o meu Golf. Escuta permanente, Golf. Estou deixando direto, passo para o da barra, na próxima capela. Tente, Johnny Jack. Sobre Salvador, azul 2796, desvio à esquerda da rota, proa 045 por aproximadamente 15 milhas. Copiado. Informe ao termo do desvio, azul 2796. Sente, grato. Sabatear tem o estimado de pouso? 1-3-2-1. Copiado, 1-3-2-1. Júnior, autorizaria o Mike Serra Golf WhatsApp? Informações na proa de bombete. Autorizado a proa de SAP, Mike Serra Golf para desvio. SAP, Golf. Charlie de Eco, inicialmente autorizado ascensão até 3.510, QNH 10017. Mateu no meu pé seu destino? Pelo plano está o 065, então estou autorizado 500 pés até o destino. Piado. O meu é cobrado o controle. O meu é cobrado, autorizado, descida até 4 mil pés, QNH 1097. 4 mil no 097, não é, Cravo? Passando a mão, dá presente. Copiado. Eco Papa Sierra, chame Recife na frequência 1260, termo 28.8. Recife 1260, alternando 288, Eco Papa Sierra. Chagou Sierra, na escuta. Até o Mate 3 horas, chagou Sierra. Cliente, repórter, não tá com você, papá, o Papa Tanguato com o Sierra. Eu tava aqui na porta, ela tá aqui, papá, olha, chegou o Charlin já é, quando possível, seu estimado para pouso. Copiado, 156 terminal, pouso 1223, resposta 206 afastado. Bem, já tráfego informando o setor, tem frequência livre ao ingressar na terminal Ilhéus, contato na frequência 120.1. Autorizado o cruzamento pista no 7, após taxiway Quebec, Mike e Lima. Na Lima, mantém a posição e chama o solo. Em 121.9, Papatango, Oscar, Golf e Sierra. Confirma e chegou entrecortado. Mike Serra Golf, autorizado descida para nível 050. 050 Golf. Eu vou botar alguma golfe? Prossiga. Se aproximando novamente do aeroporto, mantém escuta ou transfere todo? Aproximando para Salvador? Está mantendo o sobrevoo, mas vai ficar mais próximo do aeroporto. Copiado, nesse setor, chame a torre na frequência 118.95 para coordenação. Informo que daqui a 4 minutos tem aproximação de aeronave para pistão no 0 para Alfa 46. Ok, sim, 4 minutos, tá sim, a gente vai transferir torre, eu tava mais golfe. Não é por Alfa Sotoque, 4 mil. Gente, agora a gente vai descida. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, retorno ou vou ficar sobrevoando o setor? Vai sobrevoar o setor próximo ao aeroporto, já está ciente da aeronave para chegar em 3 minutos e meio. Ciente, o Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, mantém a minha escuta e reporte no término. Reportará no término, Hotel Romeu Golf. 040, limite radial 280 de Salvador. 040, esquerda, limite 280 de Salvador. Afirmo. Américo Bravo, autorizado descida para 2000 pés, Senegal na 097, LSX reautorizado e informe estabilizado. 2000 na 097, SPI da 10, tomará estabilizado na região. Mike Serra Golf, autorizado descida para 3000 pés, Kinegal na 017. Meu Mike Serra Golf, desça para 3000 pés, Kinegal na 017. 3017, o Golf. Rádio 2796, confirme se já efetuou o desvio e tem condições de retornar na Proa de Conde. Afirmo, já retornando na Proa de Conde 2796. Sente. Lima, Kilo Zulu, autorizado cruzamento da pista no 7, após taxiway Quebec, Mike Lima. Na taxiway Lima, mantém a posição, chama o solo Salvador 121.9. Lima, Kilo Zulu. Aeronave que está acertando a ponte, confirma. É Papa Romeu, Mike Serra Golf, em ponte para o Challenger Eco, ele está chamando, não está conseguindo contato. Tendo contato com o controle de Salvador? Afirma, está aceitando contato. Prossiga, Challenger Eco, alguma solicitação? Mike Serra Golf. Ele está solicitando atenção 065, conforme o plano Challenger Eco. Confirmo. Confirme para o mesmo que é autorizado 065. Não há tráfego conhecido pelo controle na terminal no... e se ele está voando direto. Autorizado 065, e se o senhor está voando direto, Léo? Ele passou caixa prego, em atenção 065, voando direto, Léo. Copiado, grato pela ponte, Mike Sierra Golf, direita 070, autorizado ILS, aqui repito no 0, descida para 2.000 pés. Descendo para 2.000, direita 070, Golf, a resposta é estabilizada. É o hotel com a Golf? Sou examador na escuta. Encerrou, sobrevoo, retorna em Rimar, já avisou. Gente, reporte para Pouso na RMAR, o altímetro no 017, Papa Romeu, hotel Romeu Golf. Reportará para Pouso, hotel Romeu Golf. Autorizaria o Mike Sierra Golf voar direto, Duna? Vai editar uma formaçãozinha aqui na proa. Autorizado, informe estabilizado. Voando, Duna, vai reportar estabilizado, Mike Sierra Golf. O meu Eco Bravo, complete aproximação, chame torre na frequência 198, decimal 95. 1895, né, Eco Bravo? Romeu, tem um Golf, tem condições de reportar no solo controlado aí, Mar? Afirmo, mais 30 segundos. Gente, assim faça, Papai Romeu, tem um Golf. Salvador, bom dia, Papai Romeu, Romeu Eco Bravo. Romeu, Romeu Eco Bravo, altímetro no 0, no 7, reporte quando visual com campo. No 0, no 7, Romeu Eco Bravo, gente, reporte visual com campo. Aracaju em 203, sub 190, azul 2796, boa. Romeu, tem o meu Golf no solo controlado, hein, Mar? Ah, firma. Considere solo aos 4-4, sequência livre no corte, até a próxima. Posição Duna, estabilizando o ILS, o Mike Sierra Golf. Gente, Mike Sierra Golf, complete aproximação. Informo que vai seguir tráfego 12 horas, 5 milhas, para Alfa 4.6 com 1.90 de grau de speed na final. Chame a torre na frequência 1.98, decimal 95. Sente, obrigado. Bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papai Romeu Fox, Mike Tango com informação, quilo. Papai Romeu Fox, Mike Tango, acione identificação, desça via chegada Bonf para 4.000 pés, que negão no 017. 4.000 pés, 1.017 na chegada Bonf, Papai Romeu Fox, Mike Tango. Identificou. Mais por visual. Bom, meu Romeu Eco Bravo, tráfego avistado, autorizado pouso pista no zero, vento 140 graus, 08 nós. Eco Bravo. Topa Romeu, o Max Iago, pré-posse no marcador externo para cancelamento como solicitado. Força. Cancelamento do visual com a pista do Papa Romeu Mike Sierra Golf. Gente, Papa Romeu Mike Sierra Golf, plano de voo modificado aos 47. Prossegue agora visual, regra de voo visual, com curva esquerda, realiza uma base pela direita e reporta na final do ano 7, Papa Romeu Mike Sierra Golf. 7, já curva à esquerda, vai reportar base pela final do ano 7, o Mike Sierra Golf. Papa Romeu, Romeu Eco Bravo, seu solo aos 48. Confirme a altitude que avistou o visual. 2.700. Gente, grato. Libra na próxima, taxiway à direita, chama o solo em 121, decimal 9. 219, Romeu Eco Bravo, bom dia. Base 17, ultrapassado, travado, Max Serra Golf. Visual com tráfego, autorizado pouso, pista 17, o vento 140 graus, 07 nós, Papa Romeu, Mike Serra Golf. Volta. Cliente, reporte para descida. Salvador, muito bom dia. Azul 4299, ponto de espera da 10 está pronto. Azul 4299, autorizado. Alinhar e decolar, pista no zero, vento 150 graus, 07 nós. Alinha e decola, Azul 4299. Fala, controlado, Max Sierra Golf, backtrack para batalha. Gente, papai, o meu Max Sierra Golf, seu solo ao 51, autorizado backtrack, reporte pista no 7, livre. Yeah. 179 na escuta da torre? Tá na escuta. Gente, o Embraer da Azul que está decolando na frente, mesma rota e mesma saída e mesmo nível de voo. A fim de evitar uma espera maior, tem condições de sair no nível 320? Afirmativo, vai ser o final também. Final 320, então, TAN 3179 aguarda apenas coordenação. Já estou com o controle Salvador e o centro Recife. Está pronto também para decolar, então 3179. Gente, não tem um ponto de espera inicialmente. Proa e por quantas milhas? Proa 230, mais 15, 20 milhas, Fox Mike-Tango. Gente, Fox Mike-Tango, autorizado desvio, informe ao TEM, se tiver condições, o TEM do desvio 15 milhas, vou proa da posição P.U. Sente mais 15 milhas ou era pelo reportarei após Fox Mike Tango? Contato radar decolagem, se mantém a nível 340 via saída São Bruno. Ok, então, sessão 340 via São Bruno, azul 4299. TAN 3304, aciona identificação, a proa de Alagoinhas para completar a chegada da ponte, desça para nível 050. Proa de Alagoinhas, 304. Essa aeronave em aproximação para Salvador, a torre informa a pressão visual, porém com chuva leve na final da pistão 90. Mike Yankee, chame a torre, frequência 118.95. Obrigado. Torre, o Oscar Mike Yankee, para onde está o ponto de acesso? Acima da presente, autorizando o cruzamento da final 10 para a base pela direita da 17, o papão meu Oscar Mike Yankee, altímetro 10, 17. O vento 170 graus, 07 nós. Acima o cruzamento direto da 10 com base para a direita da 17, acho que é mais quente. TAN 3304, 3179, decolado de Salvador aos 57, controle de Salvador no 20.8. 37, 3179. Só passar em Oscar Golf aí, vamos na escuta. Gente, a Lima tem cabeceira no zero, Papa Tango Oscar Golf uniforme. Nível 320, via saída São Bruno. 320, saída São Bruno. Fox Mike Tango na proa de pelo. É, se apresenta pro ando pelo Papa Romeu, Fox Mike Tango. Gente, após pelo, desça para 2.000 pés, que negão na 097, LS que seria autorizado em forma estabilizada. Senta, após pelo, vai descer para 2.000 pés, o procedimento ILS X-Ray está autorizado para 1.0, o repórter estabilizado, Papa Romeu, Fox Mike Tango. Controle, Salvador, o azul 429, solicita. Prossiga. Pós autorizado, morte no DP. Azul 4299, após desvio, voo Ileda e aguarde autorização de Recife para voar Mótiva. Ok, Ileda então, azul 4299. Obrigado. 0 graus, 08 nós. Oscar Papatango, Oscar Golf Serra, alinha e mantém cabeceira no zero. Ah, Romeu Eco Bravo, mantém o ponto de espera e temos um helicóptero para pouso na pista auxiliar, pista no 7. Eco desça para 4.000 pés, que negar na 097. 4.000 pés, 097, 3304. São meu Oscar Mike Yankee, altímetro 1.0.7, permanece, o vento 1.60 graus, 0.7 nós, autorizado pouso, pista 1.7, Papa Romeu Oscar Mike Yankee. Yankee. Oscar Golf uniforme, decolado de Salvador 00, chama controle de Salvador 120, 18. Uniforms, radar contacts on the path. Copy and maintain 3000 feet, KNH1017 via Momo departure. Via Momo departure, 3000 feet, 1017, off to go for uniform. Zulu 4299, chame Recife, frequência 125.1, alterno 28.35. Ok, que você tem esse 35, não tem menos 2235, azul 4299. Essa é a equipe azul 4299, no 67 para o 340. Azul 4299 ainda está modulando na frequência do controle. Exatamente. Gente, considere seu solo 01, táxi até o pátio 4, reporte pista livre. Desça via chegada Bonf para nível de voo 050. Bonf para o 050, 2171. Estabilizou o localizador da 110, Papa Romeu Fox, Mike Tango. Papa Romeu Fox, Mike Tango, ciente, chame a torre frequência 118.95. Torre 118.95, grato, Fox, Mike Tango. Oscar Golf, tem autorizado decolagem pista 10, vento 170 graus, 08 nós. Confirme. Quanto espera o Papa Tango Victor, Tiago Hotel? Temos um tráfego nacional do 01. Chegada boa, match 1, reporte quando me der os destinos. Mike Yankee. Torre Salvador, mandei para Papa Romeu Fox, Mike Tango, estabilizado, fui LS da 10, baixado e checado. Gente, Papa Romeu Fox, trote Mike Tango, altímetro no 0, no 7, quanto na aproximação, informo um chuvisco agora nas proximidades do campo, reposto quando o visual. Sente já visual com a 10, Fox, Mike Tango. Gente, quanto na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, Fox, Mike Tango. A posição de 10 horas a 16 milhas rumo noroeste, on Charlie 208, mantendo 3 mil pés. Los Golf Uniform, traffic 2 o'clock, 15 miles, south bound, crossing flight level 050 to 4000 feet. Airbus 320. Knowledge, also go uniform. Andrei, zona 79, chame Recife, frequência 125.1, ao terra 28.35. Papo Romeu, Foxtrot, Mike Tango. Centro curvando à esquerda para a fase da direita da 17, reportarei na final, Fox, Mike Tango. Papa Tango Victor Charlie Hotel, a linha mantém cabeceira no 0. Tango Oscar Golf Terra na escuta. Ah, escuta, senhor. Afirmativo Oscar Golf Terra, mantém na escuta até o vertical do farol do Tapuã. Mantém na escuta, senhor. Oscar Golf Terra. Vector Force Preparation, turning right heading 020. Turning right heading 020, also go for uniform. Com meu Foxtrot Mike Tango, vento 170 graus, 08 nós, autorizado pouso, pista 17. Sente livre pouso na 17, Papa Romeu Fox Mike Tango. Sente mantém a posição, Papa Tango Lima, Kilo Zulu. Papa Tango Victor Charlie Hotel, vento 170 graus, 08 nós, autorizado a decolagem, pista 10. Afirmo, agora sim, autorizado, descida para 2000 pés, que negar 10, 07. ILS XR autorizado, informe enquanto estabilizado. 2000, informará estabilizado, 3304. Papa Romeu, Foxtrot, Mike Tango, seu solo ao 05, confirme o pátio. Gente, livre primeira direita, estaciona a frequência livre, o Papa Romeu, Foxtrot, Mike Tango. Livrando, grato, Foxtrot. Papa Tango, Oscar Golf, terra vertical do farol do Tapuã, transfere controle de Salvador, 120, decima 8. 120, decima 8, Oscar Golf. Salvador, Papa Tango, Oscar Golf. Papa Tango Oscar Golf Sierra, mantenha 5 condições visuais, zona 1000 pés, corredor Axão. Apresente, senhora, se possível, ou quando possível, você pode decorar e apertar o nível de voo 085, Oscar Golf Sierra. Uniforme autorizada por o de coral, aguarde. Correção. Papa Tango Oscar Golf Sierra, autorizada por o de coral, turbo inicialmente até 2500 pés. Pro de coral em ascensão inicialmente a 2500 pés, Oscar Golf Sierra. Delta Tango autorizado desvio na proa de retardo. Essa Golf Uniform cleared fly direct Momo. Cleared to fly direct Momo position, I'll take a clear from. Would you mind clear to fly to climb flight level 100? Salvador autoriza o gol 2171 na proa 230, desvio de formação. Autorizado desvio proa 230, informe por quantas milhas? 20 milhas após voa pelo. Informe o time do desvio, gol 2171. 2171. Tango Alpha Golf Uniform, maintain 3,000 feet, traffic 3 o'clock, 60 miles, southwest bound, crossing flight level 100 to flight level 050, Boeing 737. We'll maintain flight level 3,000 feet, we have knowledge about the traffic, Oscar Golf Uniform. Está na minha 311, acione identificação, dessa via chegada bom. Para nível de voo 060. Identificou a chegada bom 060, informação quilo, vai efetuar desvios à direita para evitar formações. Informe a proa e por quantas milhas? Proa 230, 50 milhas. Fecho. Copio. 63. Eu te agradeço, mantenhando meu pé via corredor forte, aguarde para a subida. A gente está mantendo forte e aguardando o chão de hotel. Controle, copiou o 6319? 6319 copiou o desvio na proa 230, aproximadamente 50 milhas. São 3304, controle ciente, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 395, são 3304. Um 3304, altímetro 1017, trapo já avistado, contando aproximação, aguardando instruções. 3304, copiou, tô em? Copiou, aguardando 3304. Gente, Papatango Lima, Quilo Zulu, decola de Salvador 09, controle de Salvador, chama agora 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia. Quatro mil pés, gol 2071, tente do tráfego. A departure, control, morning, Papatango Lima, Quilo Zulu, passing 1000 now. Tango Lima Kilo Zulu, raise a contact and departure via Momo correction. Via Arbor 1, climb and maintain 3,000 feet. Climb and to 3,000 feet via Arbor departure. Prossiga. A formação está em cima de Pelô, senhorita. Eu vou contorná-la para entrar por Duna, pode ser? Você já mantém essa proa por quantas milhas ainda? Agora eu vou ter 15 milhas, aí depois eu vou a Duna. Gente, informa quando tiver condições de voar Duna. Vai reportar. Vizinho, vai descer para 4 mil, quando puder voar Duna, eu vou. Afirmo, mantenha 4 mil e aguarde autorizações de descida. Oscar Golf Uniform, conforme altitude. 3,000 feet, Oscar Golf Uniform. I don't receive altitude. Check on device, sir. Oscar Golf Sierra, autorizado ascensão 085, quando possível, seu chamado de pouso. Autorizado ascensão nível de pouso 085, Oscar Golf Sierra. Vitor Thiago Hotel, autorizado ascensão nível 085, quando possível, seu chamado para pouso. Sete, atenção, ponte com a base esquerda, se orienta direto destino, o ponto será 1255. 1255, confirme a ideal para o destino. 315. Confirme a pro ideal. 315. E tu quer fazer a proa 315 para o destino? Afirmativa. A esquerda? Afirmativa. Aguarde, mantenha o forte e informa que não recebo o modo Charlie. Faça o cheque. Eu quero. Controle, 1253. Afirmativa. Tiago. Controle Alfa Delta Tango, legal, desça para nível de voo 060. Descendo para 060, Alfa Delta Tango. Vitor, tinha até autorizado o destino, agora recebendo 3 mil pés. Confere, autorizado de esquerda, destino para 315, do 1255, o pouso, Vitor Charles Hotel. Afirmativo. Gol 2171, agora autorizado descida para 3 mil pés. Reporte quando estiver recebendo na proa de Duna. Para 3 mil pés, na proa do Duna, o gol 2171. Alpha Golf Uniforme, climb until flight level 050. I've been chosen flight level 050, Alpha Golf Uniforme. Salvador, Ford, good morning, American 229ers, would you descending of flight level 200 for flight level 110, we have information, Lima. American 229, squawk agent via Amman, arrival, descend to flight level 070, and reduce speed to 250 knots. Okay, squawk agent, direct to Amman, via this, descend via Amman, flight level 070, and we'll slow down to 250 knots, American 229ers. Chame a 312, decolada aos 14. Chame controle Salvador, 120, décima 8. 08, obrigado, boa semana. Tô bom. A 2 mil pés, autorizado ele é 3 para 10, vai reportar estabilizado, voo 2171. Voo Salvador, chame a 312, passa bem 500 voos. Chame a 312, contato radar na decolagem. Submantenha nível 350 via saída pública. Obrigado, 20 milhas ainda nessa proa, descida até 060. 060 vai manter após proa de dona. Charlie Hotel em ascensão, cruzando 070, para confirmar se poderia prosseguir no 105 direto destino, senhor Lima. Gente, autorizado 105 até o destino, permanece mesmo estimado? Afirmativo. Obrigado. Obrigado. 2209. 2209, não, mas again, 229. Negativo, mantenha o 060. Mantendo 060, quanto possível na hora de altíssimo. O Xaner 6311, desça para 4000 pés, CNH 10107. 4107, 6311. Cruzador, o Gol 2, zona 71. Zona 71, ciente, a minha torre frequência 118, decimal 95. Torre 118, 95, 2, zona 71. Meu Alfa Delta Tango, vetor para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite desta proa, radial 290 de Salvador, informo que irá ultrapassar o curso do localizador. Esquerda 360, confirma qual o limite, por gentileza? 290? Afirmo. Limite 290 de Salvador. Tem uma visual, Gol 2171. Eu posso confirmar o tráfego, nossa posição... 3 horas, 400 metros abaixo. Está a 5 milhas na posição de 3 horas, rumo noroeste, é um Charlie 208, mantendo 050, não interfere com a sua aproximação. Informação 6311 para sequenciamento, mantenha a proa, a presente proa, limite dessa proa radial 285 de Salvador. América 229, descend until flight level 060. Ok, flight level 060, América 229. América 229, turn left, head 125. Ok, left turn 125, América 229. Alfa Delta Tango controle. Ah, não se escuta, Delta Tango. Alfa Delta Tango, curva agora à esquerda na proa 300. Esquerda 300, Alfa Delta Tango. Aquilo Zulu, mantenha 3 mil pés, teve tráfego na posição de 12 horas, 9 milhas, rumo oeste, mantendo nível 060, Sierra Romeo 22. Ali, Aquilo Zulu, pode. Golf Sierra, chame final, frequência 119.8. Oi, chame 6312, chame controle na frequência 119.8. 19.8, 6312, obrigado. Bom dia. Repetir a chame controle 119.8. 98, repetir a obrigado ao seu retorno. Alfa Golf Uniforme, contact control 119.8. 119.8, Alfa Golf Uniforme. Este Golf Serra em ascensão até o 085, Golf Serra. Minha 319 não aguarde vetor para sequenciamento, minha 319. Ok, senhor, não copiei a mensagem, confere. A gente aguarde vetor para sequenciamento, minha 319. Confirma o limite nessa prova? Eu estava desviando, confere. Negativo, senhor, já pode apurar a dona. Vai manter a presente proa, aguardar para o localizador, seu limite vai ser a proa, vai ser a radial 275 do Rio de Salvador. 275 limite, né, 39. Na rua? Controle, Alfa Papa Tango, Vitor Charlie Hotel. Valeu, 6312, boa, passa 150. 6312. Atenção, saiu nível 350, saiu da PUCA, transição Aruba. PUCA Aruba, você vai voar na casa da presente, por favor? Chame Recife, frequência 125, decimal 45, 6312. 2545, obrigado, boa. Boa tarde, eu vou passar com a minha para o Charlie Hotel. Dia 3, 111, curva esquerda na proa... 100, limite radial 300 de Salvador. Ok, Afirmativo, pela direita então. O 63 andando. Pela direita vai ser na proa 1 no 1-0. Lima, Kilo Zulu, controle. Yes, go ahead. Lima, Kilo Zulu, cleared, climb flight level 100, contact tree control 119.8. Climb to flight level 100, take and contact and out at 918.8. Barreiras? O Airbus 320 mantendo 4.000 pés, informa que agora não recebo modo charro. Paciente, nem o mesmo no TICAS, o Alfa Delta Tango. Alfa Delta Tango, não recebo modo charro. Ele vai fazer um teste aqui. Gente, mantenha a descida até o 050. Descendo até o 050, Delta Tango. Estou cruzando agora 057. América 229, clear to descend to 2000 feet, ILS X-ray. It's cleared, report exception localizer. Okay, we're cleared up to 2000, we're also clear for the ILS X-ray, 1010, we'll call you established on the localizer, American 229. Chance of VFR to proceed the VSR condition, flight level 065. 065, roger. Here. Roger, climb to flight level 065, thank you. Ainda sem contato radar, Yankee Romeo Bravo, só mantendo 510, confio. Afirmativo, 510, senhora. Gente, mantenha 510, na escuta permanente do controle, quando possível, estimado de pouso. Mantendo os 510, para o estimado de pouso, senhora, estima aos 1300. Contrário, afasta 20 milhas, afastado de Salvador. Não, Rafael. Papai, 20 milhas afastado. Reporta na 20, graças. Alfa Delta Tango, curve agora à esquerda na proa 020. Curva direita, 020. Afirmo, direita, proa 020, limite radial 290 de Salvador. Direita, 020, 290 no limite Alfa Delta Tango. A informação de voo e alerta no setor, chame o centro Recife. O frequência 125, decimal 45, Vitor Sérgio Hotel. Vitor Hotel. Entre Duna e Simbra autorizado.